Vamos falar de luz hoje. A casa aqui é um espaço que trabalha com as sombras e com a luz. As nossas sombras, o que são as nossas sombras? São os nossos pontos cegos emocionais. É a nossa ansiedade, são as nossas emoções negativas, a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa angústia, os nossos medos, são as nossas sombras. Mas tem um autor, e eu gosto muito dele, o Deepak Chopra. O Deepak é um indiano, é um médico neurologista que agora está nos Estados Unidos, e ele fala que a nossa força está na sombra. Olha que interessante. Que a nossa força espiritual está na sombra. Nós precisamos entrar na sombra, reconhecer a nossa sombra e ir até o fundo do poço. E esse é o trabalho mais difícil, é olhar para a nossa sombra. Olhar para si mesmo. Isso é muito difícil. E é por isso que o diálogo não acontece. Porque se a gente não olha para a sombra, a gente não admite a sombra. E aí, se tem alguém que aponta o dedo, pronto, aí já há um conflito. Então, este lugar é um lugar onde a gente se olha. E aqui, além da consulta, além dos passes, além da oração que a gente faz, é preciso olhar para a nossa sombra. E olhar para a sombra é muito saudável. E eu diria que é um passo para a humildade. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos luz e sombra. Então, tem alguns autores que já escrevem que nós temos um lugar no cérebro que se chama amígdala, que é o lugar de Deus. Mas tem outros autores que dizem que aqui no peito nós temos uma pecinha muito pequena, como se fosse um feijão, que se chama centelha divina. Então, se todos nós temos uma centelha divina, como é que tem gente que não tem luz? A gente pode pensar que alguém não tem luz, porque às vezes a gente olha para alguém e diz assim, vai, eu não fui com a cara dela, ela tem uma cara estranha. E as pessoas estão equivocadamente vivendo essa lógica. Ah, ele tem uma cara de bandido aqui, quero distância. Estou brincando, tá? Mas essa aqui tem uma cara de malvada, quero distância. Então eu vou me distanciar dela, dele, dela, daqui a pouco dela, dele. E daqui a pouco, o que, que acontece comigo? Eu estou sozinha. Então, na psicologia isso se chama mecanismo de projeção. Eu vejo no outro o que é meu. Aí como é que eu vou dizer para ela que aquilo que está nela é meu? E é. Por isso que tem sogras e noras que não se suportam. Porque uma é o espelho da outra. Por quê? Nós, quando escolhemos um companheiro, a gente escolhe a repetição de um modelo. Bom, a gente vai pela sombra. Mas hoje nós vamos falar de luz, que é o que aqui na casa a gente procura, estuda, pesquisa. Então, bioeletrografia. Algum tempo atrás se chamava foto da aura. Depois, foto Kirlian, porque Kirlian foi um físico russo que pesquisou foto Kirlian. Hoje, nós temos um outro russo que está nos Estados Unidos, na Califórnia, na UCLA, uma grande universidade, que tem o maior laboratório de cura pela luz, onde a Bárbara Breno está lá, que trabalhou na NASA. Então, a equipe deles lá é muito top de linha. E a cura pela luz já é livro, está por aí, publicado. Mas o Konstantin Korotov trouxe algumas alterações, algumas novidades. Ele é um físico que pesquisa a bioeletrografia. Quem trouxe esse novo título foi o Konstantin. Então, eu fiz um apanhado geral, assim, para a gente falar um pouco da foto da aura. Levante o braço quem já fez foto da aura aqui. Bastante, quase a maioria já fez. Então, todo mundo já sabe do que eu estou falando. Cada um é uma individualidade. E aí está a beleza daquilo que eu vejo numa foto. Eu olho para as fotos e vejo assim 10 pessoas, todas com luz. Então, fica até mais fácil de entender um pouco o que Jesus estava dizendo. Que a vossa luz brilhe. De que luz ele estava falando? 2000 anos atrás. Que a vossa luz brilhe. Então, o Samuel Kinney descobriu o campo energético, os russos se apropriaram. Por quê? Ele descobriu que na foto aparece o potencial mais cobiçado dos russos. Hoje é o Putin que está lá, mas lá atrás, lá no começo do século 19, 20, quem era paranormal fazia parte de um grupo que se chamava Segurança Nacional. Então, os paranormais faziam parte de um grupo que o governo preparava para serem o grupo da Segurança Nacional da Rússia, escolhidos por essa foto. Hoje essa foto é usada para fazer uma avaliação completa no Japão. O Neymar foi fazer essa foto no Japão para descobrir que ele é uma potência, que ele é um talento. Ele foi lá no Japão fazer. Mas nos Estados Unidos são escolhidos os Chels. Os Chels são os executivos de mais alto nível. São escolhidos por essa foto. Aqui no Brasil, nós temos muitas precariedades. Mas, entre outras, está assim a falta de reconhecimento de uma ferramenta como essa, que não é considerada científica. Mas o que essa foto trouxe de novo dentro da saúde, dentro da espiritualidade? Eu trouxe um pouco isso. Aqui eu coloquei, então, nós tivemos um gaúcho que também pesquisou a foto, naquela época, a foto da aura, Padre Landino de Moura, de Porto Alegre. Só que como ele era padre, ele não podia pesquisar esse tipo de coisa, porque aura era só para Jesus, para Nossa Senhora e para os santos. Como é que o padre Landino de Moura ia falar sobre uma coisa tão especial? Aí cortaram o padre Landino de Moura, mas aí veio o Semyon Kilian. E hoje nós temos o Konstantin Korotov. Então, aqui. O que a foto trouxe de mudanças? Eu coloquei aqui, então, as mudanças de paradigmas. Então, não é só Jesus, nem só Maria, nem só os santos e os anjos que têm aura. Todo ser vivo tem aura. O gato tem aura. Eu já fiz foto de patinha de gato. Tem uma aura incrível. Já fiz fotos da arruda. A arruda é uma planta super energética. Já fiz foto de pétalas de rosa, já fiz foto de anel, já fiz foto de objetos. Tudo tem um campo. Pedras, os cristais que a gente põe no pescoço, todos têm um campo áurico. Todos têm um campo áurico. Então, desmistificou essa coisa da Igreja Católica. Os santos têm uma aura amarela. Por que o amarelo? Também, por que a aura do santo é amarela? Por que não podia ser cor de rosa? Por que não pode ser azul? Ah, não, a da Nossa Senhora é azul. Jesus tem a aura branca. Então, por que essas cores? Isso também tem uma explicação. Mas quem estuda as cores são os orientais, que estudaram as cores dos chakras. Então, o chakra amarelo é o do plexo. Mas isso é uma outra explicação. Agora, sim, a Fraternidade Branca de São Germano diz que o amarelo é a cor do raio do conhecimento. E aí eu concordo, porque os santos têm uma aura redonda amarela, porque fazem parte de um grupo de santos que são chamados doutores da Igreja, os mártires. Todos eles tiveram grandes estudos teológicos, grandes estudos de espiritualismo. Então, assim, o amarelo faz parte de um contorno. Só que, então, assim, hoje nós temos o corpo, o ser humano passou a ter corpo, alma e espírito. Porque, segundo os gregos, e é de lá que a gente traz a nossa cultura, ninguém fala em espírito, é corpo e alma. Então, hoje, nós temos uma novidade, então, assim. Eu participei de um evento em junho de liturgistas, 70 liturgistas da CNBB, em Veranópolis. E a grande novidade é que tem uma monja beneditina que circulou na Índia, no Japão, na China, e ela trouxe para a Igreja Católica a importância do corpo. Isso está revolucionando as práticas da Igreja Católica. Claro que é uma caminhada lenta e difícil trabalhar a questão do corpo, fazer laboratórios litúrgicos para a gente poder trazer a consciência corporal para uma liturgia. Então, mas essa consciência corporal está nessa foto. Nós temos o corpo físico, que é onde eu digo, olha, tu tem um probleminha aqui na coluna, tu tem uma gastrite, tu tem não sei o quê, e vai indo, e aqui tem uma lesão, aqui tem outra lesão. É o corpo físico. E nós temos o corpo mental, onde aparecem os transtornos, a ansiedade, a depressão, a tristeza, os lutos, aparecem aí as raivas, as tensões, as angústias. E nós temos a dimensão espiritual, que é toda a parte eletromagnética da foto, que é a cor branca, que vem da nossa dedicação, do nosso esforço em mantermos a conexão com a espiritualidade. E cada um sabe que caminho está trilhando para ter essa conexão com a espiritualidade. Quem está aqui vem porque tem metas, tem objetivos, porque senão vocês não estariam aqui. Isso é muito interessante. Então, mas aqui também eu coloquei que mudou o olhar da medicina. Então, a nossa medicina mais primitiva já tinha esse olhar do todo. Mas aí, nos anos 1800 e alguma coisa, a Alemanha decidiu que os médicos iam cuidar do nosso corpo. e nós terceirizamos o cuidado. Tudo que a gente tem depende de uma receitinha. E a gente sabe que isso não leva à cura plena e profunda como a gente quer. Bom, então como é que aparece a doença na foto? Essa é uma questão muito interessante. Muitíssimo. Mas antes de falar disso, eu quero falar também que através dessa foto tem médicos brasileiros que vão fazer pós-doutorado nos Estados Unidos com essa foto. Eu conheço dois de São Sebastião do Caí que foram fazer o pós-doutorado lá nos Estados Unidos com esta foto. Mas tem também grupos fortes que estudam psicossomática, porque a psicossomática é tudo aquilo que se transforma em doença no nosso corpo. Por que que nós adoecemos? E aí eu entendi, ao longo das minhas 30 mil fotos, que nós temos um limite físico, que é a cor azul, que vocês já viram na foto de vocês. Quando a cor azul vai, que tem mais ou menos uns 2 metros cada lado, ela vai encurtando, encurtando, daqui a pouco já tem 1 metro, daqui a pouco já é 0,5 metro, daqui a pouco abre um buraco. Quando abriu o buraco, rompeu o duplo etérico, que é uma películazinha. Quando rompeu o duplo etérico, a doença já está instalada, mas nós fomos além do nosso limite biológico. Então eu sempre digo, olha, o teu campo está na metade, tu não pode perder mais energia do que tu perdeu até agora, porque tu vai adoecer. Então é uma forma de prevenir e é uma forma de se olhar. Bom, mas eu estou fazendo um monte de coisa errada. O meu emocional está virado, está cheio, é um transtorno só. E eu vivo distônico, não é sintônico, distônico. Então na foto aparece o que é o equilíbrio. Logo esse equilíbrio, os chineses valorizam o yin e o yang, é preciso estar em equilíbrio. Mas também assim, como é que eu posso me sentir inteiro? Porque uma coisa é olhar para fotos e vai, eu não me sinto inteiro. Eu estou tudo fragmentado. E a nossa vida hoje nos fragmenta. Até o WhatsApp nos fragmenta. A gente sai do ar. A gente consegue perder o contato com alguém só pelo WhatsApp. Nós nos fragmentamos facilmente. Essa respiração que eu sugeri, que é projetar um bico, encher aqui, se você faz isso 20 vezes, 30 vezes, devagar, você vai ter a experiência da unicidade interna. Porque quando a gente não está com essa unicidade, a gente não consegue dormir. Aí a gente pega um comprimidinho, vai lá, pá. Dorme a noite inteira tenso. Mas se você se desafia, faz essa respiração, projetando o lábio aqui. Por que projetando o lábio? Vou explicar. Eu vou encher aqui, eu não vou encher aqui em cima, é aqui embaixo. Essa projeção labial nos conecta com a nossa criança interior. O cérebro sabe o que é isso aqui, ó. Isso aqui é sugar. E é um calmante. O sugar nos acalma. Então, se nós queremos expandir a nossa luz, nós precisamos investir nesse espaço sagrado aqui, que é o corpo. Porque assim, eu não estou E essa é uma lógica interessante, assim, que está nesse livro, A Cura pela Luz. O nosso corpo está dentro da aura, porque a nossa aura tem 3 metros cada lado. Nós estamos dentro, porque a lógica parece assim, não, a aura, eu estou, a aura está dentro de mim, não, eu estou dentro da aura, eu estou dentro de um campo e tenho todas as conexões com o universo. Então, pensar numa foto é de fato algo que nos ajuda a buscar o nosso autoconhecimento. Então, assim, os estudos de psicossomática, que tem, Caxias tem uma associação de psicossomática, e a busca do autoconhecimento, mas vamos seguir um pouquinho aqui, ó. Então, quem pode fazer a foto? Todas as pessoas, inclusive gestantes, crianças, todos com diferentes tipos de doenças. Então, assim, se a luz nos cura, quando a gente tem uma aura pequena, uma perda de conexão com a espiritualidade e um buraco na aura, nós já estamos tomando um remédio. Então, aqui, eu coloquei assim, como acontece esse acompanhamento? Por que aqui nessa casa tem a foto da aura e não tem em outros centros? Bom, eu quero agradecer, sou muito grata pela equipe da casa que me oportuniza fazer isso aqui, porque é um espaço de pesquisa, é um espaço de compartilhar um conhecimento e uma ajuda muito legal. E é um espaço de crescimento. Mas então, assim, aqui existe uma rede. Uma rede. Eu vou chamar de rede, que é, primeira pessoa chega, senta nas cadeiras, vai, eu quero marcar consulta. Senta, espera. A pessoa vem e bate a foto. Aí eu devolvo a foto para a pessoa e digo, agora tu mostra. Tu está precisando de passes, de ajuda, tu está precisando recompor o teu campo. Aí pode encaminhar para a equipe de cura ou para a equipe de desobsessão. Então tem um trabalho de limpeza, tem um trabalho de reconstrução de chakras, que são os nossos pontos vitais. E tem a foto. A foto é uma forma de olhar e dizer assim, pai, eu melhorei. De fato, olha, fiz isso, fiz tudo certinho e eu melhorei. Estou me sentindo melhor. A equipe da casa trabalha. E a equipe é a equipe de médiuns e a equipe espiritual. Então, isso é muito fantástico. Então, a foto é uma forma de ser acompanhado e de se autoavaliar. E é um trabalho que tem profundidade, porque para a pessoa se acalmar, abaixar os níveis de ansiedade, mudar a alimentação, melhorar o relógio biológico, dormir 7 horas por noite, tomar 2 litros de água por dia, fazer uma caminhada de 1 hora. Isso é básico para a gente ter vitalidade e saúde. Isso que eu nem falei da alimentação. Mas, então, a nossa proposta é melhorar a nossa luz, que brilhe a vossa luz. De que luz Jesus estava falando? Que brilhe a vossa luz. Então, todo ser vivo tem luz. A gente tem um gatinho lá em casa que tem mediunidade. Ah, o gato enxerga. O gato pressente. O gato avisa. O cachorro também. O cachorro escuta. São animais que têm uma percepção, nossa, muito, muito mais evoluída que a nossa. E eles estão atentos, eles ficam muito atentos. Tem gente, eu tenho um vizinho que tem um gato assim, de vez em quando ele foge. Digo, é? O que será? Então, todo ser vivo tem energia. As plantas têm um trabalho, uma pesquisa de gente do Japão, que pesquisam na igreja messiânica sobre o movimento emocional das plantas. Muito interessante. Então, assim, eu li alguma coisa que diz que quando uma planta é podada, ela desmaia. Ela fica desmaiada uns dias. Ou quando tem uma planta dentro de casa e a pessoa viaja, a planta desmaia. Ela sente falta daquela presença. Então, são seres vivos que se movimentam. E quem diz que uma violeta tem emoção? É uma plantinha pequenininha. Quem diz que uma violeta tem emoção? E aí, às vezes, eu fico olhando para uma canela enorme, gigantesca. Secou. Eu vi esses dias, eu não sei o nome de uma planta que dá uma flor azul, planta de rua. Eu vi uma pessoa com uma furadeira matando a planta, furando embaixo, assim, furando o tronco. Fez diversos furos na planta. Eu pensei, eu não acredito. Eu cheguei lá e disse, não, tu vai parar de matar essa planta. Me deu uma dor, porque a planta cheia de flor, e o cara com furadeira disse assim, não, porque essa planta aqui, essa rua está sempre cheia de folha. Não tem ninguém para varrer. Então mata a planta. Então, a planta nos dá oxigênio, todas aquelas coisas boas que a gente precisa, mas também nos dá energia. A planta tem uma aura enorme. Então aí eu coloquei assim, árvores centenárias, flores, ervas para chás, seres humanos, cristais. Nós vivemos cercados de auras. E aí, a luz é produzida pelo dinamismo mental, pela amorosidade. A amorosidade faz a nossa centelha divina produzir fótons de luz, são faíscas de luz. Mas assim, a fé, a meditação e a centelha divina são os que produzem a luz em nós. E tem uma frase que eu li hoje que eu amei, que é essa aqui: evangelizamos pela luz que está em nós. Gente, que coisa linda isso! Nós não precisamos falar de Jesus. A gente pode entrar em qualquer lugar, se a nossa luz está bem, está harmonizada, se nós nos sentimos inteiros, quem chega na nossa frente percebe, sente. Nós evangelizamos pela luz. Essa foi fantástica. Então, que brilhe a vossa luz. Então, aqui, só voltando um pouco aquilo que eu falei antes. Quando adoecemos, nosso limite físico deve ser respeitado. Então, quando a gente tem uma aura assim que o azul já foi, opa, então nosso corpo tem relógio biológico próprio, produção, tipo, produção de sangue. Qual é a hora da noite que a gente produz sangue? À 1:30 da manhã, da 1:30 às 2:30, nós deveríamos estar sempre dormindo, mas de hora em hora. Os japoneses fizeram um relógio onde cada parte do nosso corpo tem um funcionamento. E como nós vamos tornar o nosso corpo alcalino tomando Coca-Cola? Tomando café, tomando chimarrão. Gente, o que nos adoece é a nossa acidez. Então, a nossa água mineral é alcalina, mas a água de torneira tem o pH 2. É super ácida. Então, para ser alcalina, tem que ter um pH acima de 6. A nossa água da torneira é 2. Então nós precisamos de um corpo alcalino. E outra coisa que nos deixa tóxicos, ácidos, é a nossa adrenalina. Quando a gente fica assim, com muita raiva, a gente produz a suprarrenal, joga uma adrenalina enorme no fígado e o fígado nos acidifica. Daí vem gastrite, vem inflamação daqui, inflamação dali, inflama gengiva, inflama bexiga, inflama tudo. Os processos inflamatórios são da toxicidade do nosso corpo. E porque a gente não toma água também. Então aí, ó, nós precisamos enfrentar os desafios, conversar com Deus, evitar excessos e ser um sujeito aprendente. Estar sempre aberto a ouvir e a aprender, a dialogar, a trocar e a crescer. Então, isso, quando a gente não faz isso, a gente adoece. Tá, aqui tem dois exemplos, tem mais dois. Então, aqui eu coloquei porque são fotos que têm um equilíbrio, que o chinês valoriza. O vermelho em cima e embaixo. O azul na frente e nas costas. E aquele amarelo que está do lado de cá, em cima e embaixo, isso é um potencial psicapa de efeitos físicos. Então, assim, para secar uma planta é rapidinho. Eu tive um caso na minha casa, acho até que eu já contei, mas assim, é interessante porque uma amiga minha super veio com o marido e ela disse, vamos fazer um almoço campeiro hoje, fazer uma quilhera com carne de porco, uma coisa bem boa. Eu disse, tá, bora lá cozinhar. Tá. 4 horas foram embora, eu olhei para minha venca seca, uma vincona assim, ó, seca, totalmente seca. Hã? E aí, nada mais brotou naquela terra. Eu fiquei chocada. Isso é ter um potencial de efeitos físicos e não saber usar. Então, tá aí. E aqui eu mostrei, então tem o amarelo, mas tem uma pessoa com depressão, porque embaixo tem o vermelho, tem o amarelo, tem um buraco do lado de cá que pega os intestinos, e em cima tá todo azul. Isso aí é uma depressão. Isso é depressão. Tem gente que não sabe que tem depressão. Tá, a vida toda foi assim. Então, continua. E do lado de lá, tem uma pessoa que tem muitas dores nas costas. A coluna tem sérios problemas. Mas não tem depressão, mas tem uma coluna que precisa de cuidados. Então, assim, são pessoas que não estão considerando os limites. E a aura do lado de cá é menor do que o azul do lado de lá. Então, aqui nas costas tem um tamanho menor. Então, isso também indica que há uma perda de vitalidade física, por algum motivo. Então, assim, são apenas dois exemplos. E aqui, só concluindo, então, eu coloquei que quando a gente morre, a gente leva a aura. É com a nossa energia que nós vamos. A nossa aura é a nossa essência, a nossa alma vai com a nossa luz. E eu coloquei uma frase do autor do Pequeno Príncipe, que é: o essencial é invisível aos olhos, mas é real. O que nós temos de real é a luz.